Muito obrigado por você. Salvador, bom dia. O nome 642, você fala. 願いします。チャーリー5、最初フォロワーファイブで。 Muito obrigado, bom dia. Bom dia, agora no 7 no 5, gole o 5, cruzador de 1. Seguindo agora o 5, o gol no 7 no 5.